A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, com gratidão a Deus e segundo aquilo que combinamos, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo para liderança e desta vez estamos utilizando um livro bíblico. Já utilizamos diversos materiais desde o ano passado e agora estamos usando o livro de Neemias, que é um livro clássico para a liderança. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 5. Mas antes disso, eu quero ler para vocês a mensagem do irmão Everson, da cidade de Atibaia. Provérbios, capítulo 21, versículo 3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Deus é amor. Quando amamos o próximo, agimos corretamente. Quando queremos ser justos com o próximo, demonstramos o caráter de Cristo. Ser bom é mais do que fazer algo bom, é andar em justiça, diria eu, completando esta palavra. Ele nos dá um bom dia e nos abençoa nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia. Também agradeço pelas postagens que outros irmãos fizeram, e em particular, uma saudação especial aos pastores que nos acompanham, pastores e pastoras da Igreja Metodista. Esse é o dia que eles separaram, a nossa Igreja Irmã separou, para celebrar o dia do pastor e o dia da pastora metodista. Então, a nossa saudação também, parabéns por esse dia e que o Senhor os abençoe poderosamente. São algumas pastoras e alguns pastores que nos acompanham permanentemente, então eu não vou mencionar todos agora. Mas me congratulo com todos, desejando a bênção do Senhor sobre o vosso pastoreio. Em Neemias capítulo 5, nós vamos começar a leitura e depois concluir com alguns destaques. Medidas contra a injustiça social. Lembrem que na sexta-feira nós chegamos ao ponto onde o povo de Israel já tinha concluído metade da obra, porque todo o povo estava motivado, o coração do povo estava motivado com a obra e todos motivados então e com a mão na massa, em pouco tempo, eles ergueram até a metade do muro, mesmo contra a inicial zombaria, e depois com a também provável articulação para atacar os irmãos judeus em Jerusalém,

justiça. Mas, curiosamente, é o tema da justiça entre o próprio povo de Israel, entre o próprio povo de Judá. Na verdade, a gente já nem deveria usar mais a nomenclatura Israel, porque essa ficou com as 10 tribos do norte e no Reino do Sul ficaram as tribos de Judá e Benjamim e metade de Manassés. Mas, como Israel é mais amplo e mais forte do ponto de vista semântico, e passa a ser mais forte ao longo dos milênios, do ponto de vista até etimológico, então, como nação de Israel, independente de Reino do Sul e Reino do Norte, nós podemos utilizar, tá bem? Porque Israel é o nome que se adotou para nação, não para 2 tribos ou para 10 tribos, para toda a nação. A aliança do Senhor com Abraão se estende para Isaac, e de Isaac vai para Jacó, mas Jacó tem seu nome alterado para Israel. E a partir de então, todos são descendentes de Israel, mesmo os judeus que ficaram no Reino do Sul, nós chamamos de judeus, mas eles são da nação de Israel. Muito bem. Aqui temos essa particularidade da necessidade da justiça entre o próprio povo, a justiça na própria casa de Israel, a justiça na própria nação. Aqui não era um povo estrangeiro oprimindo o povo de Israel, como foi lá no Egito, como foi no exílio da Babilônia, onde a opressão não foi tão ostensiva depois da queda. Eles puderam ir para Babilônia e construir suas casas. Houve uma opressão ideológica, de valores, de costumes, de ética, né? De infiltração da ideia de deuses. Houve essa opressão, que é violenta, mas não é violenta do ponto de vista físico. Ela é uma violência, ideológica, perigosíssima, mas não do ponto de vista físico. Isso que eu estou fazendo a diferenciação. Depois, com o Império Persa, também continuou assim. Até foi ampliado. E no Império Persa é que Neemias tem autorização para vir reerguer os muros e Esdras para erguer o templo. Os gregos também dominaram pela cultura. Os romanos eram mais truculentos, dominaram pela cultura greco-romana, mais greco do que romana, porque os romanos basicamente herdaram e adaptaram para sua cultura, para sua linguagem. Mas, na verdade, a ideia deles vinha concebida pelos gregos. Ideia que vai atravessar todo o período medieval moderno e que está presente hoje aqui, em Entre Folhas, em Minas Gerais, nos estados do Brasil, na nação brasileira e em todo o Ocidente. O que prevalece é a noção grega de ser e de existir. Os valores são valores gregos, até do campo de vista epistemológico, ou seja, da teoria do conhecimento, da ciência, até hoje. Mas aqui o caso, irmãos, não diz respeito a todos esses elementos que eu mencionei agora, de passagem. Aqui o caso era entre todos os judeus que estavam restaurando a cidade de Jerusalém, e houve entre eles, até esse momento, a falta de justiça social. Ou seja, houve a injustiça, ao ponto dos mais pobres terem que se desfazer de todas as suas propriedades, de todas as suas posses e até vender os seus filhos ou filhas como escravos e escravas. Tamanha agiotagem que era feita entre os judeus. Tamanha agiotagem que era feita entre os judeus. Vou repetir. Então, eles emprestavam, mas emprestavam para os mais pobres, mas com juros muito alto, os mais pobres não tinham como ressarcir e eles iam tomando posse das suas propriedades. Ou seja, se antes eles eram cativos do Império Persa, do Império Babilônico, antes dos persas, no Reino do Norte, dos assírios, praticamente 150, 200 anos antes. Depois dos persas, como eu disse para você, dos gregos, dos romanos, se por um lado houve um lado da estrada que era o domínio de outros povos sobre eles e um domínio opressor, ou no aspecto material, ou no aspecto ideológico, ou na conjunção dos dois, tanto material como imaterial, como ideológico. Agora não. No tempo da reconstrução, eles ganharam uma pausa que foi concedida pelo Império Persa para reedificar a cidade, para reedificar os muros, para reedificar, reparar as brechas, reedificar as portas, reedificar o templo, que a gente vai ver com mais cuidado no livro de Esdras. Mas teve um problema. Se por um lado não tinha, de um lado, por uma parte da estrada, não havia uma nação oprimindo, explicitamente a eles, por outro lado, os ricos e os mais nobres criaram um sistema de opressão que nós conhecemos até hoje, que é o sistema da agiotagem. Sistema da agiotagem. Então, esse é o capítulo do chamado à justiça diante da injustiça social. Nós temos o chamado à justiça. Leio para vocês uma nota. Uma das demonstrações da fé e piedade que Iavé exigiu do seu povo quando o tirara da escravidão no Egito era que os israelitas proporcionassem a mesma misericórdia e respeito que recebera para com os escravos e com os estrangeiros. Lição dramática que Deus permitira ao seu próprio povo durante os muitos anos de cativeiro como nação estrangeira no Egito. Do mesmo modo, as injustiças e maus exemplos demonstrados pelo povo de Deus hoje criam enormes obstáculos à aceitação do Evangelho pelos ainda não convertidos, além de desanimar muitos cristãos sinceros quando eles olham e percebem que no meio da igreja há um grau de injustiça. Ora, se aqui também há injustiça, que diferença há entre fazer parte desse grupo ou fazer parte de um grupo de fora, de não pertencer à igreja? Se em todo lugar eu vejo injustiça, se na minha empresa tem injustiça, e o privilégio dos mais abastados contra os menos abastados, se na sociedade em geral eu vejo isso, e se eu me converto a Jesus, ou estou para me converter a Jesus, e começo a congregar em uma igreja, e percebo que há um campo de injustiça dentro da igreja, um privilégio só dos mais nobres, dos mais bem colocados do ponto de vista financeiro. Ora, que diferença faz? Eu não quero pertencer a esse grupo, por extensão, eu não quero esse Deus. Como se Deus estivesse avalizando. Essa injustiça, mas serve como alerta nessa tarde de domingo, como sua devocional, que a nossa igreja tem que ser uma bênção em todos os sentidos. Eu pastoreei pelo menos duas igrejas onde as pessoas reclamaram para mim flagrantemente. O pastor anterior, e em um dos casos. Um era o pastor anterior. No outro caso, as pessoas não esqueciam, era o penúltimo, não o último antes de mim, o penúltimo. E elas diziam claramente: olha, ele só visitava os mais endinheirados. E como eu tinha o sistema de visitação que ia da membro número um até. E era a irmã mesmo, membro número um, tá bem? Da membro número um até o membro mais chegado, então alguns ficaram espantados. E alguns não eram visitados há 8 anos, outros há 20 anos, e voltaram para a igreja. E ficavam espantados e no ato comentaram. Alguns são mais recatados. Outros são mais despachados e falaram mesmo, e falam mesmo. Pastor, nunca foi visitado, eu só soube que fulano visitava só esse círculo pequeno de três, quatro famílias. Ora, isso existe. Eu estou te dando um testemunho de que isso é um fato. E existem outros fatos. Pessoas que começam a se aproximar daqueles que têm mais posses, não porque amam essas pessoas, não porque querem cuidar delas, mas porque querem manter a arrecadação da igreja, se possível ampliar a arrecadação da igreja, e através da ampliação da arrecadação da igreja, ampliar também aquelas igrejas que têm um percentual de arrecadação que é destinado para o pastor ou para a pastora, então aumentar a arrecadação para que a destinação do meu percentual aumente também. Então, há sistemas de injustiça, assim, que se a gente fosse nomear agora, sistemas de injustiça na estrutura das denominações, porque enquanto um está extremamente abastado, outro não tem onde levantar recurso entre os colegas pastores, outros não têm onde colocar, levantar recurso para a sua cesta básica. E é uma briga de foice no escuro na hora de influenciar nomeações, porque as pessoas querem as igrejas que mais arrecadam para que possam ter um valor maior na su no seu subsídio. Então, aí já foi embora, já foi para o espaço aquela noção de amor ao Senhor, de entrega ao ministério, de doação para o Senhor. Aí entra todo um campo de influência política. Houve um tempo que isso se determinava, na verdade, em igrejas históricas, isso se determinava nas lojas maçônicas, na articulação dos maçons. Então veja, Israel estava sofrendo desse problema, 134 dias para erguer um trabalho. E Neemias se depara no meio do trabalho, porque metade do muro já tinha sido erguido, com um grande momento de reclamação, porque até os filhos dos próprios compatriotas estavam sendo vendidos como escravos para pagar a dívida da agiotagem. Muitos bancos, ainda no mundo inteiro, pertencem a famílias dessa etnia. E nós sabemos que os bancos mundiais, o que eles cobram aqui no Brasil, isso não é juros, irmãos. Eu me levanto profeticamente para dizer que o que nós pagamos no Brasil não é juros. Não é nem juros, não é reposição inflacionária, mas um valor para a instituição ganhar. Claro, um comércio ganha, uma empresa ganha, um banco vai ganhar. Não é agiotagem, só que é agiotagem institucional. Então, eles têm toda uma estrada de conhecimento dessa prática. E não importa se milhões vão à miséria. Depois se unem a um programa de televisão uma vez por ano e fazem a doação da esperança, a doação de não sei o quê, para uma instituição, ou para duas, ou para 10. Mas o ano inteiro eles ficam explorando os pobres, explorando os pobres, explorando os pobres. E depois, um dia no ano, eles fazem uma boa ação para parecer assim uma coisa impressionante. E às vezes até apresentam o nome da instituição. Olha, a instituição está dando tanto. Poxa, que maravilha, hein? Você fica impressionado, está dando tanto, mas quanto que roubou? Institucionalmente, quanto que assaltou com agiotagem? Neemias teve que enfrentar isso. Primeiro quadro, irmãos, assalto de compatriota para compatriota, agiotagem. Segundo passo, qual é a posição do líder aqui? Eu posso dizer aos irmãos que a posição de Neemias é maravilhosa. Ele reúne a todos, reúne a congregação, puxa a orelha, de todos e diz: Eu nunca fiz isso aqui. Ficou ali por 12 anos nessa estada. Eu poderia ter isso, ter aquilo, ter salário de governador, e ele menciona tudo. Eu não faço, e a partir de hoje eu não quero que vocês façam, porque isso vai ser uma vergonha perante os outros povos. Ele toma uma posição corajosa, de verdadeiro líder. Ele não se omite, ele não assiste. Ele não simplesmente fica, ah, tal, é. Porque também tem esse tipo de líder, o líder bonzinho, mas que fica em cima do muro. Ele é bonzinho para todo mundo olha para ele e acha que ele é uma bondade pura. Só que veja bem, em questões fundamentais, em questões axiomáticas, ou aciomáticas, se você preferir, em questões fundamentais do ponto de vista teológico, em questões fundamentais do ponto de vista ético, em questões fundamentais do ponto de vista ideológico, você é do reino, não é possível ficar em cima do muro com cara de bonzinho. Neemias chamou os líderes, chamou os nobres, chamou a todos e falou: é o seguinte, amigos, a partir de hoje, vocês não vão mais fazer agiotagem com os mais pobres. E mais, versículo 11: restituí hoje. Eu vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas. Olha o que estava sendo extorquido. Olha só: terra, vinha, olival e casa, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto, do azeite que exigi deles. Tudo isso eles estavam, extorquindo. Então, coisa linda agora dos nobres. Agora temos que bater palma. Então eles foram submissos à autoridade, versículo 12, e disseram: Nós vamos restituir e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Foram obedientes. Deus não quer que nós sejamos impecáveis. Ele até pretende que um dia não pequemos mais. Ele nos criou para não pecar. Mas depois do pecado original, que eu não vou agora voltar, ele entende que nós estamos num processo de santificação. Então a questão não é impecabilidade, mas a questão é regeneração, é transformação, é santificação. Agora eu vou traduzir. A questão é obediência, arrependimento acompanhado de obediência ao princípio bíblico. Então eu chamei os sacerdotes e os fiz jurar que eles fariam conforme essa palavra. E os nobres, queridos, prometeram diante dos juízes. Geralmente isso era feito na porta da cidade. Então ele chamou os sacerdotes, que serviram como juízes no portão da cidade, e juraram que fariam dessa maneira. E a partir desse momento não houve mais esse tipo de extorsão. Coisa linda! Três coisas. Primeiro, havia injustiça social. Segundo, o líder se posiciona e diz: acabou a injustiça. Enquanto eu for governador, acabou essa festa aqui. Vocês vão ajudar os seus irmãos. Em terceiro lugar, eles prometeram perante os sacerdotes. Em quarto lugar, a partir de então, não houve mais essa atitude Pelo menos do ponto de vista sistemático, pelo menos do ponto de vista sistêmico. O que é isso, pastor? Do ponto de vista geral, da organização do sistema de reconstrução em funcionamento. É como um sistema orgânico, todo funcionando. É como um sistema democrático, todo funcionando, com o aspecto legislativo, o aspecto executivo e o aspecto judiciário numa democracia republicana. Então há um sistema, pelo menos do ponto de vista sistêmico, acabou. Primeiro, por quê? Porque havia injustiça dentro do próprio povo. Segundo, porque houve um líder que tinha postura de líder. E postura de líder é como postura de pai e de mãe, não é só para passar a mão na cabeça, não. Não é só para elogiar. Que tomara que a gente elogie 99,9% do tempo. Mas se precisar, em 1%, tem que chamar a atenção para que as coisas sejam colocadas segundo a vontade de Deus. Terceiro, houve um agrupamento de abastados que obedeceu, palmas para eles. Ah, pastor, vamos bater palma para quem tem que fazer obrigação, estava errado e passou a fazer certo? É, irmão, porque aqui no Brasil nós vemos. Vamos bater palma sim. Se alguém está errado e se arrepende do seu mau caminho e demonstra o fruto do arrependimento do seu mau caminho e muda de atitude, ora, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu encerro dizendo para você que já entendeu agora o que está acontecendo no capítulo 5. Foi grande o clamor do povo. Vamos voltar agora, desde o primeiro versículo, e você já entendeu tudo. Grande o clamor do povo. O capítulo 5 trata das injustas desigualdades econômicas entre o próprio povo judeu. Próprio é grifo meu. Em primeiro lugar, os ricos e a nobreza e os magistrados oprimiam os pobres. Essa é uma Bíblia de comentário pentecostal, não é Bíblia da Igreja Católico-Romana, que foi escrita na época da Teologia da Libertação, não é Bíblia de comentaristas de direita e extrema-direita, mas todo mundo que é de direita, extrema-direita e é limpo de coração é capaz de fazer essa declaração. E eles fizeram essa declaração. Ouça de novo, essa palavra não é propriedade da esquerda, não. Essa palavra é propriedade do vernáculo da língua portuguesa, do vocabulário da vida portuguesa, da língua portuguesa. E pode ser usada por todo mundo, mas todo mundo que tem coragem, todo mundo que é honesto, todo mundo que é limpo. Os ricos e a nobreza e os magistrados oprimiam os pobres. É como se os mais ricos nas nossas igrejas oprimissem os pobres, de modo explícito ou implícito ou subjacente, obrigando-os a penhorar suas propriedades para conseguirem dinheiro para comprar alimento. Coitadas das famílias. Para comprar alimento, eles tinham que ir entregando suas posses. Em alguns casos, os pobres eram forçados a entregar seus filhos como escravos, a fim de não morrerem de fome. Indignado, Neemias lutou contra essa injustiça e levou os transgressores ao arrependimento e à correção. Em segundo lugar, o pecado da cobiça que leva a pessoa a tirar proveito do próximo em tempo de calamidade na vida dela revela a profunda depravação da natureza humana. O cidadão é tão depravado que ele tira proveito de um sujeito, mesmo que esteja passando por uma grave calamidade. Até por responsabilidades suas. Quem tem ouvido para ouvir está ouvindo e entendendo. Mas está passando por calamidade, desembocou em calamidade. Deus julgará o semelhante, Deus julgará semelhantes injustiças perpetradas entre as pessoas e a falta de cuidado dos pobres e dos necessitados. E já não importa, meu irmão, não é você que tem que estabelecer o critério, minha irmã. Se o sujeito caiu nessa situação por isso ou por aquilo. Se o filho morreu, o outro filho morreu, o outro filho morreu, a Noemi ficou sem filho, agora a Ruth ficou sem marido, não importa. O que importa é que você resgate a dignidade da família, faça a sua parte. Você nunca será juiz, você não é juiz, você não será juiz nunca. Pelo contrário, agora você vai ser julgado. Na medida do que julga, você será julgado. Neemias, um homem, um líder segundo o coração de Deus. Olha o princípio de um líder corajoso. Não é líder que fica fazendo crochê junto com as três, quatro famílias mais bem colocadas financeiramente. Não. Muito me enfadei. Essa expressão refere-se à ira de Neemias contra a injustiça e a iniquidade. Sua ira era justa. É como a ira do Senhor, a ira vindoura, a ira que está por vir. A inexistência de tal ira indica, na verdade, uma indiferença ante o sofrimento dos inocentes e dos necessitados. Ora, se nós não nos iramos com isso, então tem um nível de indiferença, tem um nível de frieza para com a dor do outro que é impressionante. Então a dor do outro dói mais em mim. Ama teu próximo como se fosse você. De novo, eu repito essa canção, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ama teu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente doesse mais em você. Um outro destaque, por causa do temor de Deus. Porque Neemias temia a Deus. Olha o exemplo para líderes, líderes, líderes. Essa palavra é para líderes, porque Neemias temia a Deus, não usava a sua autoridade para tirar proveito do povo. Ai, ai, ai das igrejas contemporâneas, conforme tinham feito outros dirigentes antes dele. O temor de Deus, do cristão. Falo consciente, o faz consciente da sua responsabilidade perante o Senhor e o faz evitar, inclusive, práticas disfarçadas como manipular ou defraudar o seu povo. Líder que é líder, toma uma posição pela justiça. De todo vinho. Aqui é só uma curiosidade, tá bem? Nos tempos do Antigo Testamento, havia vinho de toda a espécie. Isso é mais para quem vai fazer teologia, vai se apegar a esses detalhes. Mas se você quiser saber, estude também. Vinhos novos, vinhos mais velhos, simples e mistos, alguns diretos da uva, outros fervidos e concentrados, alguns doces, alguns mais espessos como mel, alguns misturados com água e outros misturados com substâncias até entorpecentes. Desses vinhos, alguns eram fermentados, outros não. Você pode estudar essa matéria hoje, abrir o seu computador e estudar essa matéria em qualquer lugar, tá bem? Que Deus o abençoe poderosamente e que esses três princípios marquem hoje a liderança de todos que me ouvem, em particular dos que fazem discipulado, dos que fazem escola de liderança, dos que fazem teologia e vão ser pastores e pastoras, dos que já são pastores e pastoras. E são jovens, jovens pastores e pastoras, e mesmo dos que estão já do meio para o final da carreira, como eu, mas tudo que é possível mudar, mudemos. Então, se você não foi transformado nessa área, eu quero te dizer três pontos. Às vezes acontece injustiça social no nosso meio, dentro da igreja cristã. Ponto. O líder de verdade, segundo o coração de Deus, em segundo lugar, não aceita essa injustiça, toma a posição que tem que tomar e coloca o pingo no i com amor, com educação, com clareza teórica, trabalhando as partes, né? Mas com sabedoria. Mas coloco o pingo no i para que não haja mais entre nós nenhum nível de injustiça. Porque se houver injustiça no nosso meio, isso é empecilho para que alguém se converta. Se é convertido, é empecilho para que se santifique, continue conosco. E se é santificado, pode abalar a sua fé. Porque é santificado, mas ainda não é glorificado. Pode abalar, aí vem o desânimo, aí vai diminuindo a intensidade, do seu trabalho, da sua fé, da sua oração. Então, sempre abala. Injustiça não tem nada a ver com o reino de Deus. Sempre é prejudicial. Segundo lugar, o líder segundo o coração de Deus. Toma as posições que tiverem que ser tomadas para sarar o povo desse processo de injustiça. Em terceiro lugar, o líder dá o exemplo. Os liderados que agradam o coração de Deus acolhem a palavra do líder com princípio de autoridade e dizem: não faremos mais assim. Olha, liderado, você que é membro da igreja e o pastor, a pastor orientou, você deve dizer assim: eu não farei mais assim. Porque o Senhor se agradou daqueles que eram nobres e mais bem abastecidos economicamente, ele se agradou. Pode ter certeza que ele se agradou, porque eles mudaram, se arrependeram e demonstraram fruto do arrependimento, mudando a postura. Você, irmão e irmã da igreja, então se arrependa e mude a sua postura. Eu louvo a Deus por essa tarde, que essa seja uma palavra devocional para todos, num dia que eu estou inundado de alegria. Nós entramos na Indonésia, irmãos. Quando o texto for traduzido, a minha saudação agora à Indonésia. Minha saudação aos irmãos de 19 países praticamente, mas há alguns países não classificados. Provavelmente são países onde o evangelho é proibido. E a minha saudação a você também, que está ouvindo aí com medo de perseguição. Deus pelejará por ti. Nesse momento em que estou tão feliz com o anúncio do Evangelho, eu deixo essa palavra e que no nosso meio haja justiça, porque a justiça é um testemunho da nossa santidade. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a justiça do Espírito do Senhor seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.